sem cruzar os dedos, jura que não anda sozinha pela rua. Jura, sou eu, o cara que você tanto procura. Mistura de equilíbrio e loucura, nos momentos de dor sou sua cura. Jura, sou eu. Sou eu que mata a sua fome, o seu homem. Sou eu, seu futuro e presente, mas de repente não sou eu. Eu vivo pra você e você diz que não. Se for desconfiança, essa indecisão, eu juro de pé juntos pertenço a você. Pra te proteger, um passo do abismo se eu for te perder. Não deixa minha vida sem se completar. Eu vou provar, sou eu, o cara que você tanto procura. Gilcinho! Jura, olhando sem cruzar os dedos, jura que não anda sozinha pela rua. Jura, sou eu, o cara que você tanto procura. Mistura de equilíbrio e loucura, nos momentos de dor sou sua cura. Jura, sou eu. Sou eu quem mata a sua fome, o seu homem. Sou eu, seu futuro e presente, mas de repente não sou eu. Eu vivo pra você e você diz que não. Se for desconfiança, essa indecisão, eu juro de pé juntos pertenço a você. Vai dizer que não me vê. Um passo à tua frente pra te proteger, um passo do abismo se eu for te perder. Não deixa minha vida sem se completar. Eu vou provar, sou eu. Eu vivo pra você e você diz que não. Se for desconfiança, eu juro de pé justo, vai dizer que não me vê. Um passo à tua frente pra te proteger, um passo do abismo se eu for te perder. Não deixa minha vida sem se completar. Eu vou provar, sou eu. Muito barulho! Mumuzinho Ferrugem faz barulho aí, Rio de Janeiro! Obrigado!